Tá na chama intacta, o 62, Uno, estamos com 104, a bordo 3 horas, 4 horas de autonomia, alterando o galeão. Zero táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chama pronta, ajuste no 019. Pátio Índia, ponto de espera, chamada pronta, 62. Meu 251 autorizado a linha de colapso de 10, 150 graus, meia dúzia de nós. Desenhar decolado, 0625. O 6251 decolou aos 39120 decimal 8. 208, na 251, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Xanair 6251. 6251, bom dia. Vigilância direto, posição Leda, Xanair 6251. Quando pro de Leda, 6251. 349, só um instante, copy. Chinelo 6251, passa nível 1160, chama agora sendo Recife, frequência 125.1, bom dia, bom povo. Recife 1251, o Chinelo 6251, obrigado, bom dia. Com 7 no 7 para a galera, eu acho só um instante. Obrigado, Cópia. Guarulhos autorizado, 340, decolagem da pista 10, curva direita, da Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu no meia, Bravo até Zulu, Trive e após conforme. Controle 120.8, aciona 5402. Tá corretinho, pronto. 0404. Oito, nove, meia, confie só um instante, cota. Sub 5717, copia? Agora, manda. Autorizado Galeão 340, decolagem da pista 10, curva direita, da Leda Bridge, a rota Pesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme. Controle 120.8, 5406. 340 aprovado, Pesulo 10, SMAP, depois Barbacena 10. Da Leda Bridge, 406208, transponder WebJet 7 posição 10. Chamo para puxa acionar. Confirmando após SMAP Lúvito e após Lúvito Barbacena. SMAP Lúvito Barbacena, obrigado. 7.